deixa de ser engraçado, teu negrinho tem dó. Minha mulata, não foge não, não despreza, maltrata o meu pobre coração. Com esse dengue, esse derriço, conseguiste me encantar. És uma zoga, és um feitiço, e comigo has de casar. Tu és mulata, uma pintura da beleza, perfeição. Com essa cor de rapadura, és a minha perdição. Despreza, maltrata o meu pobre coração. Com esse dengue, esse derriço, conseguiste me encantar. És uma zoga, és um feitiço, comigo has de casar. Tu és mulata, uma pintura da beleza, perfeição. Com essa cor de rapadura, és a minha perdição. Com essa cor de rapadura, és a minha perdição. Com essa cor de rapadura, és a minha.